por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, me fez livre outra vez e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Por que que deu vitória a você e a mim? É Deus, é forte, está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. O inimigo fugirá ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. Por não aceitar meus próprios erros, rejeitei o teu afago e o calor dos braços teus. Caindo num abismo tão profundo, parecia o fim de tudo, não tinha como sair. O inimigo preparou os laços para fazer em pedaços a minha vida e me destruir. Mas o Senhor quebrou os laços que ele fez, me fez livre outra vez e hoje canto, sou feliz. Hoje sou guiado pela sua mão, e é somente dele o meu coração. Se o inimigo se levantar contra mim, 7 vezes cairá ao chão. E se alguém também tentou te destruir, perderá e vai ser derrotado. Porque quem deu vitória a você e a mim é Deus, é forte, está do nosso lado. O inimigo fugirá ao ver o brilho desta luz, e você será abençoado por Jesus. Ao ver o brilho dessa luz, e você será abençoado por Jesus. Oh. Abençoado, abençoado sim. Oh. E você também, claro sim. Abençoado por Jesus.